660, página 565, capítulo 41, Desaparecida. Ian permaneceu sentado comigo na escuridão durante 3 dias. Saía apenas uns minutos quando ia buscar comida e água para os dois. Ao princípio, ele comia, embora eu não o fizesse. Então, ao ver que não era a perda de apetite que me levava a deixar o tabuleiro intacto, também passou a não comer. Eu recorria àquelas breves ausências para cuidar das necessidades físicas que não podia ignorar, sentindo-me reconhecida pela proximidade da corrente fedorenta. À medida que o meu jejum se prolongou, essas necessidades desapareceram. Não conseguia forçar-me a deixar de dormir, mas evitava ficar confortável. No primeiro dia, acordei com a cabeça e os ombros aninhados no colo dele. Desviei-me, tremendo com tanta violência que Ian não repetiu o gesto. Depois disso, inclinava-me contra as rochas próximas de mim e, ao acordar, voltava a aninhar-me no meu novelo silencioso. Por favor, murmurou Ian ao terceiro dia. Pelo menos eu achava que seria o terceiro. Neste lugar escuro e silencioso, não havia certezas possíveis quanto ao tempo. Foi a primeira vez que ele falou. Sabia que tinha um tabuleiro com comida à frente. Ian aproximou-o mais de mim, até ele me tocar na perna. Encolhi-me para trás. Por favor, coma alguma coisa. Pousou-me a mão no braço, retirando-a assim que me viu a retrair-me. Não me odeies, por favor. Sinto muito. Se tivesse sabido, tê-los impedido. Não vou permitir que isso volte a acontecer. Ele nunca haveria de os impedir. Ian era um entre muitos. E tal como o Jared dissera, inicialmente ele não colocava quaisquer entraves. Eu era o inimigo. Mesmo nos mais compassivos, a reduzida esfera de piedade da raça humana destinava-se apenas à própria espécie. Sabia que Doc nunca iria magoar outra pessoa deliberadamente. Duvidava até que a delicadeza dos seus sentimentos lhe permitissem testemunhar algo do género. Mas um verme? Uma centopeia? Porque se incomodaria com a agonia de uma criatura alienígena estranha? Porque haveria de se importar com o assassínio de um bebé, num processo lento, cortando peça por peça, se ele não tinha uma boca humana para gritar? Devia ter-te dito, sussurrou Ian. Faria alguma diferença se se limitassem a dizer-me, em vez de ser eu a ver os vestígios da tortura? A dor seria mais leve? Come, por favor. O silêncio regressou. Ficámos sentados durante algum tempo, talvez mais uma hora. Ian levantou-se e saiu sem fazer barulho. Eu não conseguia extrair qualquer sentido das minhas emoções. Naquele momento, odiava o corpo ao qual estava ligada. Que lógica haveria em ficar triste com a partida dele? Porque me sentia martirizada ao dispor da solidariedade que precisava. Desejava que o monstro voltasse e isso era profundamente errado. Não permaneci sozinha durante muito tempo. Não soube se Ian teria ido buscá-lo ou se ele ficara à espera que Ian saísse. Mas o certo é que reconheci o assobio meditativo de Jeb mal ele se aproximou de mim, em plena escuridão. O assobio deteve-se a pouca distância, seguido de um clique sonoro. Um feixe de luz amarela incendiou-me os olhos. Franzi-os a lutar contra ele. Jeb pousou a lanterna com a lâmpada virada para cima. Esta projetou um circo de luz sobre o teto baixo e espalhou uma esfera luminosa em redor, mais ampla e difusa. Depois instalou-se ao meu lado, apoiando as costas na parede. Vais morrer à fome, é? É esse o teu plano? Lancei um olhar furioso para o chão de pedra. Se fosse honesta para mim própria, Reconheceria que o meu luto tinha terminado. Já prestara a minha homenagem. Não tinha conhecido a criança, nem a outra alma que estavam na Câmara dos Horrores. Não poderia chorar eternamente a morte de desconhecidos. Não. Agora estava zangada. Se queres morrer, há maneiras mais fáceis e expeditas. Como se eu não tivesse consciência disso. Então, entrega-me ao Doc, resmunguei. Jeb não ficou surpreendido ao ouvir-me falar. Assentiu com a cabeça para si, como se fosse exatamente o que esperava ouvir de mim. Estavas à espera que nos limitássemos a desistir, nómada? A voz dele era severa e mais séria do que alguma vez tinha ouvido. O nosso instinto de sobrevivência é mais forte que isso. É óbvio que queremos encontrar uma solução para recuperar as nossas mentes. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Muitos dos nossos entes queridos já estão perdidos. Não é fácil. O Doc quase morre de cada vez que fracassa. Já o viste assim. Mas esta é a nossa realidade, Noah. Este é o nosso mundo. Perdemos uma guerra. Estamos em vias de extinção. E tentamos encontrar uma alternativa que permita salvar-nos. Pela primeira vez, Jeb falava comigo como se eu fosse uma alma e não um humano. No entanto, sentia que a distinção estivera sempre presente nele. Este humano era apenas um monstro cortês. Não podia renegar a verdade ou a lógica do que ele me dizia. O choque já se dissipara e eu voltara a ser a mesma. A justiça fazia parte da minha natureza. Alguns destes humanos, poucos, conseguiam ver a minha perspectiva. Ian, pelo menos. Por isso, eu também deveria dar atenção à perspectiva deles. Eram monstros, mas talvez monstros com uma justificação para o que faziam. Naturalmente, eles pensavam que a resposta estava na violência. Não conseguiam imaginar uma outra opção. Poderia responsabilizá-los por a sua programação genética lhes restringir a capacidade de resolução dos problemas neste nível? Aclarei a voz, mas o timbre continuava rouco pela falta de uso. Mutilar bebés não irá salvar ninguém, Jeb. Agora estão todos mortos. Jeb silenciou um instante. Não conseguimos distinguir os novos dos velhos. Sim, eu sei. A tua espécie não poupa os nossos bebés. Mas também não os tortura. Nunca lhes infligimos qualquer sofrimento de forma intencional. Fazem pior que isso. Erradicam-nos. E vocês fazem as duas coisas. Sim, fazemos porque temos de tentar. Precisamos de continuar a lutar. E essa é a única forma de o fazer. Ou continuamos a tentar, ou viramos a cara para a parede e morremos. Jeb dirigiu-me um olhar expressivo. Aquilo que eu fazia naquele local deveria parecer isso mesmo. Suspirei e peguei na garrafa de água que Ian me deixara aos pés. Bebia de uma vez e voltei a aclarar a voz. Jeb, isso nunca irá resultar. Podem continuar a cortar-nos às postas, mas apenas vão assassinar mais e mais criaturas vivas de ambas as espécies. Não matamos por modo próprio, mas os nossos corpos também não são fracos. Os nossos apêndices podem parecer cabelos prateados e delicados, mas são mais fortes que os vossos órgãos. É o que está a acontecer, não é? O Doc corta os meus familiares às rodelas e os seus membros desfazem-se em partículas através dos cérebros das vossas. Como pedaços de requeijão, reconheceu ele. A comparação fez-me sufocar e depois estremecer. Isso também me põe doente, confessou ele. E o Doc fica extremamente perturbado. De cada vez que ele acha que controla a situação, tudo volta a piorar. Já tentou tudo o que lhe veio à cabeça, mas não consegue evitar que elas se transformem em papas de aveia. As almas não reagem à injeção de sedativos ou ao veneno. A minha voz saiu enrouquecida com uma nova dose de horror. É claro que não. A nossa constituição química é completamente diferente. Uma vez, um dos vossos pareceu prever o que estava para acontecer. Antes que o Doc conseguisse anestesiar o humano, aquela coisa prateada dilacerou-lhe o cérebro a partir do interior. É evidente que só o soubemos depois de o Doc o abrir. O tipo limitou-se a ter um colapso. Fiquei surpreendida e estranhamente impressionada. Aquela alma devia ter uma coragem enorme. Eu não a teria para dar esse passo, mesmo no início, quando estava certa de que iriam torturar-me para obter esta informação. Não podia imaginar que iam recorrer a estes métodos de carniceiro. Estava de tal maneira votada ao fracasso, de uma forma tão óbvia, que nunca me passara pela cabeça. Jeb, nós somos criaturas relativamente minúsculas, totalmente à mercê de hospedeiros involuntários. Não teríamos durante tanto tempo se não dispuséssemos de algumas defesas. Não vos nego direito a tal. Estou apenas a dizer-te que vamos continuar a dar-vos luta, da maneira que conseguirmos. Não temos intenção de vos causar sofrimento. Construímos o nosso caminho de acordo com o que vai acontecendo. Mas vamos continuar a lutar. Olhamos um para o outro. Então, talvez devesses pedir ao Doc para me cortar as rodelas. Que préstimo tenho, além disso? Vá, vá, não sejas pateta, Noah. Nós, humanos, não somos assim tão lógicos. Temos no nosso interior uma noção muito maior que a vossa, do bem e do mal. Talvez do mal em particular. Acenei-lhe com a cabeça em concordância. Mas Jeb continuou a falar, sem ligar. Nós valorizamos o indivíduo. Se calhar, quando algo está em jogo, até lhe atribuímos demasiada ênfase. Em abstrato, quantas pessoas iriam a Paige, por exemplo? Quantas pessoas sacrificaria ela para salvar a vida do Andy? A resposta não faria sentido se se olhasse para a humanidade como seres iguais. A forma como vocês são valorizados aqui? Bom, o que também não faz muito sentido, se voltarmos a encará-lo sob a perspectiva da humanidade. Mas há alguns que te dariam mais valor do que a um humano que desconhecessem. Tenho de admitir que sou um deles. Considero-te uma amiga, Noah. É óbvio que não resultará bem se me odiares. Eu não te odeio, Jeb, mas... Sim, o que não consigo é entender como posso continuar a viver aqui. É impossível se andarem a assassinar a minha família na sala ao lado. E é evidente que não posso ir embora. Portanto, estás a ver o que isso significa? O que mais haverá para mim, além das incisões inúteis do Doc? Fui percorrida por um calafrio. Ele anuiu com a cabeça e um ar grave. Ora, aí está um ponto válido. Não é justo pedir-te que vivas assim. O coração caiu-me aos pés. Se puder escolher, preferia que me matasses com um tiro, murmurei. Jeb soltou uma gargalhada. Espera aí, minha querida. Aqui ninguém anda a disparar sobre os amigos ou a cortá-los às postas. Sei que não estás a mentir, Noah. Se me dizes que não vai resultar à nossa maneira, então teremos de reequacionar as coisas. Vou dizer aos rapazes para, a partir de agora, deixarem de trazer almas. De resto, acho que o sistema nervoso do Doc está em frangalhos. Ele já não aguenta muito mais. Podes estar a mentir-me, salientei. O mais certo era eu nem conseguir dar por isso. Então, vais ter de confiar em mim, porque eu não vou matar-te e também não te vou deixar morrer à fome, como qualquer coisa miúda. Isto é uma ordem. Respirei fundo enquanto tentava pensar. Não tinha a certeza de termos chegado ou não a um compromisso. Neste corpo, nada fazia sentido. Gostava demasiado destes humanos. Eram meus amigos, amigos monstruosos, que não conseguia ver como devia, enquanto estivesse inundada de emoções. Jeb agarrou num grande pedaço de broa ensopada em mel roubado e meteu-mo à mão. Aquilo deu origem a uma grande confusão, com a broa a partir-se em migalhas peganhentas que se agarraram aos dedos. Voltei a suspirar e comecei a removê-las, lambendo-as.